já que não fui capaz de arrancar você da cabeça e nem do coração. Tô me afogando, tô bebendo, enchendo a cara por aí, já tô até caçando confusão. Tô perdido, judiado, coração despedaçado, apaixonado, sozinho, largado, embriagado. Traz mais uma dose daquela mulher, se ela não quiser. Traz cerveja mesmo, aí eu bebo, aí eu bebo. Só mais uma dose daquela mulher, se ela não quiser. Traz pinga mesmo, aí eu bebo, aí eu bebo. Mais uma dose daquela bandida. Tô perdido, judiado, coração despedaçado, apaixonado, sozinho, largado, embriagado. Mais uma dose daquela mulher, se ela não quiser. Traz cerveja mesmo, aí eu bebo, aí eu bebo. Só mais uma dose daquela mulher, se ela não quiser. Traz pinga mesmo, aí eu bebo, aí eu bebo. Uma dose daquela mulher, se ela não quiser. Vai ser cerveja mesmo, daí eu bebo, aí eu bebo. Só mais uma dose daquela.